5-1 for taxi. We have 144, 144, alternate to go down 3 hours and 45. Taxify in the comeback on the point, current 8-1-0-1-3. IND is moving point, runway 10, connect 1-2-1. Tower connected 251, moving point ready for departure. It's clear for takeoff, 030 with 2 knots, Oceania 6251. Clear for takeoff, 6251, runway 10. 151 airborne. Flat 44, contact Sabado Control 120 decimal 8, good flight. 208. Leaving now 749 para Guarulhos, frente agora distante, cópia. Mal para Guarulhos, autorizado 340, Eurus Lu 16, decola da pistola 0, primeira curva direita, saída da El, Leda pós bridge, controle 1208, responde 5002. Guarulhos aprovado 340, decola da 10, curva direita da El, Leda bridge, apresenta 1208, controle 50, 5002, responde o Eric, recebe. 749, procedimento correto, reposto para posicionamento. Galeão 3404. Galeão 577 para o Galeão, autorizado 340. Ambos o 10 após conforme o lado do plano. Enrolada a pistão no 0, primeira curva será a direita. Saída da El, Leda após bridge. Controle no 208 e transporte 5005. Autorizado 340 para o Galeão, apêndulo 190, nota conforme o plano, decolada 10 com curva à direita. Na saída da El, Leda Bridge, transponder 5005, controle 1208, 7177. 5717, corrigimento correto, mostre pronto para posicionamento. Aí, reportar quando o plano for posicionamento, 7777. Alô, bom dia, UF 5898, informação de Charlie, autorização Confins. UF 5898 para Confins, autorizado nível de voo 340, Campos Luna 6. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 1208 e transponder 5006. Autorizado Confins 340, Zulu 1-6. Decola 10 direita, da El, Leda, bridge. 208, controle na saída, 5006, transponder para o Web 5898, portão 2. Cruzamento correto, pronto para posicionamento. Web. Bridge intersection. Contact 625 1 to 5 with Malone, 1-3-3 with Malone. Could you confirm the second air, please? 1-3-3? 1-3-3 to 5. Somebody, 25 with Malone, Sonia 1-3-3 with Malone to 5. Thank you, everybody. Está livre, puxa, após táxi, lá 1749. Está livre, fantástico. I know. Posição 4 para prosseguir estacionamento. 4 desci de imediato. Sétimo 4 desci de imediato, puxa. Afirmativa, desci de imediato, puxa. Livre puxa, pode táxi, 5717. Livre puxa, pode táxi, 5717. Bacera. Bacera. O S6749 para o táxi em abordo 118, 3 horas e 40, alternando galeão. 6749, autorizado o táxi até através do gate 06. Sabe de táxi até através 06. 6749. 5717, como você já iniciou o push? Negativo, senhor, é que a gente está esperando o rapaz aqui do Singer para acoplar, mas até agora ele não chegou. Gente, então, reporte quando pronto para início do push. Vou taxiar então um colega da minha companhia, sua retaguarda, para o ponto de espera. Ok, tem que aguardar aí. Bora. Vai ver 6749, então autorizado para seguir contato, via parte principal, Indy Alpha, reporte pronto no ponto de espera da 10, Web 6749. Tá livre, o táxi de Indy Alpha, reporta no ponto de espera da 10, Web 6749. Vai direto Duna, isso para 2000 pés, que é negão no 0 no 3. Direto Duna, 2000 pés, que é negão no 0 no 3. Então, colega da equipe de solo, que após a passagem do web da a sua retaguarda, farei de puxa após táxi 5717. Gente, após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado o web 5717. O 5898 está no 2, pode fazer simultâneo com a companhia do 4? Colega da equipe de solo, está autorizado para simultâneo. Autorizado, simultâneo 5898. Mais era. 5717, após a passagem do web essa retaguarda, falei que vive de solo para iniciar o push até a saída do pátio 3. Cliente do 6749, na retaguarda. E puxa ali pro pátio 3, o 5898. 5717, 5717, falei que vive de solo, que para iniciar o push, de modo que entre na pátio 3. coordenar o push de modo que... Fique na entrada do pátio 3. Fique na entrada do pátio 3, gente. 7197. O 5098 vai iniciar o push normal. Salvador 6749, está no ponto de espera. 6749, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 030 graus, 03 nós. Aqui decola da 10. Nove, decolado 02, controle 20398. 208, bom dia. Acionado com 4-3 a bordo, 3 horas e 2 autonomia, alternando o galeão. Autorizado o táxi de Índia Alfa, reposta para o ponto de espera da 1-0, que nega 1-0, 1-3. Índia Alfa chama para o ponto de espera da 1-0, 1-3, 5-8-9-8. Agora pronto, 5898 web. 5898, autorizado ali a decolar a pista 10, vento 040 graus, 03 nós. Ali decola 10, 5898 web. Web 5797 também, tá pronto, pode esperar da 10. 5797, vou ter o posto esperando a 10. Mantém. Sete ali mantém pistão no zero. Ali mantém o no zero, a 7 na 7. Segundo 98, decolada 07, controle no 20, decima 8, boa viagem. 208, bom dia, sir. Salvador Departure, good morning, Webjet 5898, passing 1500, dial departure. Webjet 5898, Skolk 5006. 5006 to Webjet 5898. Web 5898, over the contact, one flight level 340, fly direct later. Okay, climber 340, fly direct later intersection, Webjet 5898.